CD, 37. 19 anos depois. O outono pareceu chegar de repente naquele ano. A manhã do primeiro dia de setembro estava revigorante e dourada como uma maçã. E, quando a pequena família atravessou saltitante a rua em direção à grande estação encardida, a fumaça que os carros expeliam e a respiração dos pedestres cintilavam como teias de aranha no ar frio. Duas grandes gaiolas sacudiam em cima dos carrinhos cheios que os pais empurravam. As corujas, dentro delas, piavam indignadas. E a menina ruiva acompanhava chorosa os irmãos, agarrada à mão do pai. — Não vai demorar muito e você também irá — lhe disse Harry. — 2 anos — fungou Lillian. — Quero ir agora. Os passageiros olhavam curiosos para as corujas quando a família se encaminhou em zigue-zague para a barreira entre as plataformas 9 e 10. A voz de Alvo chegou aos ouvidos de Harry, apesar do barulho reinante. Seus dois filhos tinham retomado a discussão começada no carro. — Não quero ir. Não quero ir para a Sonserina. — Tiago, dá um tempo — pediu Gina. — Eu só disse que ele talvez fosse — defendeu-se Tiago, rindo do irmão mais novo. — Eu não vejo problema nisso. Ele talvez vá para a Sonse. Tiago, porém, viu o olhar da mãe e se calou. Os 5 Potter se aproximaram da barreira. Lançando ao irmão um olhar ligeiramente arrogante por cima do ombro, Tiago apanhou o carrinho que a mãe levava e saiu correndo. Um instante depois tinha desaparecido. — Vocês vão escrever para mim, não vão? — perguntou Alvo aos pais, capitalizando imediatamente a ausência momentânea do irmão. — Todo dia, se você quiser — respondeu Gina. — Todo dia não — replicou Alvo depressa. O Tiago diz que a maioria dos alunos recebe carta de casa mais ou menos uma vez por mês. — Escrevemos para Tiago 3 vezes por semana no ano passado — contestou Gina. — E você não acredite em tudo que ele lhe disser sobre Hogwarts — acrescentou Harry. — Ele gosta de brincar, o seu irmão. Lado a lado, eles empurraram o segundo carrinho e ganharam velocidade. Ao alcançarem a barreira, Alvo fez uma careta, mas a colisão não ocorreu. Em vez disso, a família emergiu na plataforma 9-6, que estava encoberta pela densa fumaça clara que saía do expresso de Hogwarts. Vultos indistintos pululavam na névoa em que Tiago já desaparecera. — Onde eles estão? — perguntou Alvo, ansioso, espiando os vultos brumosos pelos quais passavam ao avançar pela plataforma. — Nós os acharemos. Tranquilizou-o Gina. Mas o vapor era denso e estava difícil distinguir os rostos das pessoas. Separadas dos donos, as vozes ecoavam anormalmente altas. Harry pensou ter ouvido Percy discursar sonoramente sobre o regulamento para uso de vassouras e ficou feliz de ter um pretexto para não parar e cumprimentar. — Acho que são eles, Al — disse Gina, de repente. Um grupo de 4 pessoas que estava parado ao lado do último vagão emergiu da névoa. Seus rostos só entraram em foco quando Harry, Gina, Lillian e Alvo estavam quase em cima deles. — Oi — disse Alvo, parecendo imensamente aliviado. Rosa, que já estava usando as vestes de Hogwarts recém-compradas, deu-lhe um grande sorriso. — Afinal, conseguiu estacionar direito? — perguntou Rony a Harry. — Eu consegui. Hermione não acreditou que eu pudesse passar no exame de motorista dos trouxas, não é mesmo? Achou que eu ia precisar confundir o examinador. — Não pensei, não — replicou Hermione. — Fiz a maior fé em você. — Pois eu o confundi mesmo — sussurrou Rony para Harry, quando juntos embarcaram o malão e a coruja de Alvo no trem. Só me esqueci de olhar pelo retrovisor externo e, cá entre nós, posso usar um feitiço supersensorial para isso. De volta à plataforma, eles encontraram Lillian e Hugo, o irmão mais novo de Rosa. Entretidos em uma animada discussão sobre a casa para a qual seriam selecionados quando finalmente fossem para Hogwarts. — Se você não for para a Grifinória, nós o deserdaremos — ameaçou Rony. — Mas não estou pressionando ninguém. — Rony... Lillian e Hugo riram, mas Alvo e Rosa ficaram muito preocupados. — Ele não estava falando sério — disseram Hermione e Gina. Mas Rony já não estava prestando atenção. Atraindo o olhar de Harry, ele acenou discretamente com a cabeça para um ponto a uns 50 metros. O vapor tinha rareado por um momento e 3 pessoas estavam paradas, destacando-se contra a névoa em movimento. Veja só quem está ali. Draco Malfoy estava parado com a mulher e o filho. Um sobretudo escuro abotoado até o pescoço. Seus cabelos já revelavam entradas que salientavam o seu queixo fino. O novo aluno parecia com Draco, tanto quanto o Alvo parecia com Harry. Draco viu Harry, Rony, Hermione e Gina olhando para ele, deu um breve aceno com a cabeça e se afastou. — Então aquele é o pequeno Scorpio — comentou Rony em voz baixa. — Não deixe de superá-lo em todos os exames, Rosinha. Graças a Deus você herdou a inteligência da sua mãe. — Rony, pelo amor de Deus! — o tom de Hermione mesclava seriedade e vontade de rir. — Não tente indispor os dois antes mesmo de entrarem para a escola. — Você tem razão. — Desculpe. Mas, incapaz de se conter, ele acrescentou: Mas não fique muito amiga dele, Rosinha. Vovô Weasley nunca perdoaria se você casasse com um sangue puro. Ei! Tiago reaparecera. Tinha se livrado do malão, da coruja e do carrinho e, evidentemente, estava fervilhando de novidades. Ted está lá atrás, disse ele, sem fôlego, apontando por cima do ombro para as gordas nuvens de vapor. Acabei de ver. E adivinha o que ele está fazendo? Se agarrando com a Victoria. Ele ergueu os olhos para os adultos, visivelmente desapontado com a falta de reação. O nosso Ted? Ted Lupin? Agarrando a nossa Victoria? Nossa prima? E perguntei a Ted o que é que ele estava fazendo. Você interrompeu os dois? Indagou Gina. Você é igualzinho ao Rony. E ele disse que tinha vindo se despedir dela. E depois me disse para dar o fora. Ele está agarrando ela, acrescentou Tiago, preocupado que não tivesse sido suficientemente claro. Ah, seria ótimo se os dois casassem, sussurrou Lillian, enlevada. Então o Ted ia realmente fazer parte da nossa família. Ele já aparece para jantar 4 vezes por semana, disse Harry. Por que não o convidamos para morar de uma vez conosco? É, concordou Tiago entusiasmado. Eu não me importo de dividir o quarto com o Alvo. Ted poderia ficar com o meu. Não, disse Harry com firmeza. Você e Al só dividirão um quarto quando eu quiser ter a casa demolida. Ele consultou o velho relógio arranhado que, no passado, tinha pertencido a Fábio Prewitt. São quase 11 horas. É melhor embarcar. Não se esqueça de transmitir a Neville o nosso carinho, recomendou Gina a Tiago ao abraçá-lo. Mamãe, não posso transmitir carinho a um professor. Mas você conhece Neville. Tiago girou os olhos para o alto. Aqui fora, sim, mas na escola ele é o professor Longbottom, não é? Não posso entrar na aula de herbologia falando em carinho. E balançando a cabeça para a tolice da mãe, ele sapecou um pontapé em Alvo. A gente se vê, Al. Cuidado com os testralhos. Pensei que eles fossem invisíveis. Você disse que eram invisíveis. Tiago, porém, apenas riu. Permitiu que a mãe o beijasse, deu no pai um rápido abraço e saltou para o trem que se enchia rapidamente. Eles o viram acenar e sair correndo pelo corredor à procura dos amigos. Não precisa se preocupar com os testralhos, disse Harry a Alvo. São criaturas meigas, não tem nada de apavorante. E, de qualquer modo, você não irá para a escola de carruagem, irá de barco. Gina deu um beijo de despedida em Alvo. Vejo vocês no Natal. Tchau, Al, disse Harry, e o filho o abraçou. Não esqueça que Hagrid o convidou para tomar chá na próxima sexta-feira. Não se meta com o pirraça, não duele com ninguém até aprender como se faz. E não deixe Tiago enrolar você. E se eu for para a Sonserina? O sussurro foi apenas para o pai, e Harry percebeu que só o momento da partida poderia ter forçado o Alvo a revelar como seu medo era grande e sincero. Harry se abaixou de modo a deixar o rosto do menino ligeiramente acima do dele. Dos seus 3 filhos, apenas Alvo herdara os olhos de Lillian. Alvo Severo. Disse Harry baixinho para ninguém mais, exceto Gina, poder ouvir. E ela teve tato suficiente para fingir que acenava para Rosa, que já estava no trem. Nós lhe demos o nome de 2 diretores de Hogwarts. Um deles era da Sonserina, e provavelmente foi o homem mais corajoso que já conheci. Mas me diga... Então, a Sonserina terá ganhado um excelente estudante, não é mesmo? Não faz diferença para nós, Al. Mas, se fizer para você... Poderá escolher a Grifinória em vez da Sonserina. O chapéu seletor leva em consideração a sua escolha. Sério? Levou comigo. Ele jamais contara isso a nenhum dos filhos e notou o assombro no rosto de Alvo ao ouvi-lo. Agora, entretanto, as portas estavam começando a se fechar ao longo do trem vermelho e os contornos indistintos dos pais se aglomeravam ao avançar para os beijos finais, as recomendações de última hora. Alvo pulou para o vagão e Gina fechou a porta do compartimento dele. Os estudantes estavam pendurados nas janelas mais próximas. Um grande número de rostos, tanto dentro quanto fora do trem, parecia estar virado para Harry. Por que eles estão todos nos encarando? Perguntou Alvo, enquanto ele e Rosa se esticavam para olhar os outros estudantes. Não se preocupe, disse Rony. É comigo. Sou excepcionalmente famoso. Alvo, Rosa, Hugo e Lillian riram. O trem começou a se deslocar e Harry acompanhou-o, olhando o rosto magro do filho já iluminado de excitação. Continuou a sorrir e acenar, embora tivesse a ligeira sensação de ter sido roubado ao vê-lo se distanciando dele. O último vestígio de vapor se dispersou no ar de outono. O trem fez uma curva, a mão erguida de Harry ainda acenava a Deus. Ele ficará bem, murmurou Gina. Ao olhá-la, Harry baixou a mão distraidamente e tocou a cicatriz em forma de raio em sua testa. É, eu sei que sim. A cicatriz não incomodara Harry nos últimos 19 anos. Tudo estava bem.